sou do tipo come quieto, sou mais do papo reto, no canto do rolê eu tô lá. Ela é do tipo que dá show, todo mundo já notou que hoje ela veio aqui só pra dançar. O DJ toca e vi pro céu, vou te levar pro céu. Eu queria até chegar, mas não dá. Queria ser um James Brown, mas tô mais pra Mano Brown. Fico só te olhando e vou dançando com olhar. E ela dança, dança, e ela dança e não para. Olha no meu olho e vai tacando na cara. Desce igual a Anitta, ainda me diz se prepara. Prepara, se prepara. Ela é um solo do Slash feito no cavaquinho. Eu sou o fogo e ela é o estopim. Ela me chama pra dança e eu não digo que sim, mas também não digo que não. Então mexe o ombrim, vai, mexe o ombrim. Essa mina é muita areia, tá olhando pra mim. Olha só como ela dança, facinho. E eu nem sei como se dança assim. Então mexe o ombrim, vai, mexe o ombrim. Essa mina é muita areia, tá olhando pra mim. Olha só como ela dança, facinho. E eu nem sei como se dança assim. Quando ela dança eu peço pra não ter fim e ter coragem pra chegar bem juntinho. Não sei dançar, mas vou tentar um passinho. Mexe o ombrim, e aí, já aprendeu? Eu tenho o passo delicado igual patá de urso. Se eu der só dois passos pro lado eu já perco o curso. Tá me faltando esse gingado igual samba de russo. Descompassado igual percussionista com soluço. Vixe, ela disse que eu tô mandando bem. Geral me viu mexendo o ombro e quer mexer também. Quer copiar, sou igual C&A, só digo abuse, use. Tô me sentindo Kevin Bacon lá no Footloose. Sou Gabriel Diniz e ela é a Jennifer. É que ela faz umas paradas que eu não sei fazer. Ela é a Beyoncé e eu sou Jay-Z. Fico crazy, decorei suas curvas feito Waze. Me sinto Michael no videoclipe de Billie Jean, dançando na chuva de Nick Kelly, Tupiniquim. Não tem metáfora que diga o quanto eu tô afim, mas meu corpo fala por mim. Então mexe o ombrim, vai, mexe o ombrim. Que essa mina é muita areia, tá olhando pra mim. Olha só como ela dança, facinho. E eu nem sei como se dança assim. Então mexe o ombrim, vai, mexe o ombrim. Que essa mina é muita areia, tá olhando pra mim. Olha só como ela dança. Facinho, eu nem sei como se dança assim. Quando ela dança eu peço pra não ter fim e ter coragem pra chegar bem juntinho. Não sei dançar, mas vou tentar um passinho. Mexe o ombrim, mexe o ombrim. Quando ela dança eu peço pra não ter fim e ter coragem pra chegar bem juntinho. Não sei dançar, mas vou tentar um passinho. Mexe o ombrim, mexe o ombrim. Já aprendeu?